liga pra ninguém. Pensa que é dona do mundo. Desfaz de mim do meu amor. Não se preocupa e nem dá valor. Nunca vi pessoa fria assim. Nada importa, só você. Meu sentimento não é nada. Você só me faz sofrer. Então muda o seu jeito de ser. Muda o seu modo de agir. Muda o seu jeito de ser. Muda o seu modo de agir. Pra ninguém. Pensa que é dona do mundo. Desfaz de mim do meu amor. Não se preocupa e nem dá valor. Nunca vi pessoa fria assim. Nada importa, só você. Meu sentimento não é nada.